noite eu sei, é que eu vivo na rua. Espero algo mais este frio, espero um pouco mais. E aprendi a ser como um machado que despreza o perfume do sândalo. A verdade é negra, eu sei, e o homem é mau. Espero um pouco mais esse ódio, espero um pouco mais. E aprendi a ser como meu gato que descansa.